essa é a história de um vaqueiro que tem muita gratidão no peito, muita gratidão a Deus e muita gratidão ao seu velho pai. Papai falou que eu seria um bom vaqueiro e me ensinou o segredo da profissão. Ele falou, meu filho, não tenha medo, vaqueiro bom tem que derrubar boi no chão. Ele falou, meu filho, não tenha medo, vaqueiro bom tem que derrubar boi no chão. Naquele tempo eu era bem pequenininho e já queria ser forte que nem papai. Todo mundo me chamava de vaqueirinho, pra ir pra frente nós tem que olhar pra trás. Todo mundo me chamava de vaqueirinho, pra ir pra frente nós tem que olhar pra trás. E hoje eu sou grato, virei vaqueiro, corredor apaixonado. Não tenho mais meu pai, saudade dói, orgulho dele eu tenho demais. E hoje eu sou grato, virei vaqueiro, corredor apaixonado. Não tenho mais meu pai, saudade dói, orgulho dele eu tenho demais. Essa história é emocionante. É a história do vaqueirinho André Figueiras, o moral de Picoara. Agradão no peito, agradão a Deus, agradão ao velho pai. Nunca se esqueça disso. Papai falou que eu seria um bom vaqueiro e me ensinou o segredo da profissão. Ele falou, meu filho, não tenha medo, vaqueiro bom tem que derrubar boi no chão. Ele falou, meu filho, não tenha medo, vaqueiro bom tem que derrubar boi no chão. Naquele tempo eu era bem pequenininho e já queria ser forte que nem papai. Todo mundo me chamava de vaqueirinho, pra ir pra frente nós tem que olhar pra trás. Todo mundo me chamava de vaqueirinho, pra ir pra frente nós tem que olhar pra trás. E hoje eu sou grato, virei vaqueiro, corredor apaixonado. Não tenho mais meu pai, saudade dói, orgulho dele eu tenho demais. E hoje eu sou grato, virei vaqueiro, corredor apaixonado. Não tenho mais meu pai, saudade dói, orgulho dele eu tenho demais. Bora meu vaqueiro! Esse é o piseiro da Chapada, o piseiro da vaquejada.